Hoje vou beber, quero encher a cara até não aguentar. Xandão, Black Label, manda vir que hoje eu vou tomar. Não quero confusão, eu não quero me estressar. Só quero muita curtição, sem limites e hora pra acabar. Também tô nessa vibe muito louco, sem noção. A pista ferve, adrenalina sobe, é pura emoção. Mulher pra todo lado, tá lotado, é gente pra valer. Pega comando e manda vir outra que eu também vou beber. Vai, vai, bebe mais. Vai, vai, só não cai. Vai, vai, se beber dá. Vai, vai, sem pensar. Vou tomar, sem parar. Vou tomar, Bebo cerveja, caipirinha, ice, vodka, absolute. No style uso Ed Hardy de Gabbana, Echo Good. Tem morena, loura, branca, tô com várias na cabeça. Depois das três da matina, qualquer uma vira princesa. Já conheci a Bianca, Juliana, Carla, Ana, Sandra, Pamela. Todas damas insanas, querem acabar na minha cama. Sem problema, sou um predador atrás da presa perfeita. Mas se caiu na rede é peixe, não, eu não faço. Vai, vai, bebe mais. Vai, vai, só não cai. Vai, vai, sem beber dá. Vai, vai, sem pensar. Não vou tomar, sem parar. Vou tomar, A bira tá na mente, você sente muita alegria. Tudo fica mais fácil e quem é tímido cai na orgia. Só não vale misturar volante com bebida, irmão. Se você bebeu, volte de táxi ou de busão. E quem tá afim de beber,